Em meio às falhas me superei. No meio da lama me levantei. A vida é um jogo aos 16, buscando meu milhão, ei. Tô comprando tudo, eu sei. Malaco no topo de bens. Primeira mixtape aos 16, buscando meu milhão, ei. Mano cedo, só queimando sem parar. Anos na rua, batalhando sem cansar. Tinha dias difíceis, não dá pra negar. Na esperança tudo iria mudar. Cicatrizes, experiência é muita febre. No final a tartaruga vencendo a lebre. Invejoso sonhando com o meu cash. Crianças largadas chorando em creche. Mundo capitalista, valemos o que temos. A vitória é a vitória e só vencemos. Tô atropelando esses gêmeos do caminho. 12 horas buscando um check-in. Em meio às falhas me superei. No meio da lama me levantei. A vida é um jogo aos 16, buscando meu milhão, ei. Tô comprando tudo, eu sei. No meio da lama me levantei. A vida é um jogo aos 16, buscando meu milhão, ei. Eu já fiz história, agora só lição de vida. Difíceis memórias, ambição ressuscita. Já nem mais importa se isso vai da mídia. Guerreiro de Esparta queima gasolina. Juro por Deus, minha panela tá cheia. Todo dia uma guerra passageira. Já conhece meu nome, L. Bronx. Liga a gangue SP011. Tô caminhando como milionário, trabalhando pra ser bilionário. Capital vai enchendo estádio. Todos querem vencer o fracasso. O verdadeiro chefe nunca para. O verdadeiro campeão não se abala. O ar como vaga na estrada. Uma trilha cansativa e pesada. Em meio às falhas me superei. No meio da lama me levantei. A vida é um jogo aos 16, buscando meu milhão, hey, hey. Tô comprando tudo, eu sei. Malaco no topo de bens. Primeira mixtape aos 16, buscando meu milhão, hey, hey.